4538-8210. Hashtag Seguros. Rua Benjamin com 501, pavimento térreo, edifício Office Center. Identificação. Deixa alongar 597. Central de Rádio e Notícias. Operando em amplitude modulada na frequência de 1420 kHz. Esta é a CAVM, Itapiba, São Paulo. A partir de agora, esse dia 18, quinta-feira, somos convocados a amar a Deus na oração, na virtude da fé, na firmeza das nossas convicções. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Mãe de Deus, para que sejamos vivos e façamos a nossa vida. O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de cada vós, toda aquela senhora que disse pela vossa boca sagrada, que quem vos chamasse 50 vezes ao dia, vós valerias e socorreríeis na ocasião. Por isso, soberana senhora, aqui suplicamos e pedimos. Vós, toda aquela senhora que disse pela vossa boca sagrada, que quem vos chamasse 50 vezes ao dia, vós valerias e socorreríeis na ocasião. Por isso, soberana senhora, aqui suplicamos e pedimos. Atendei-nos. Amém. Hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus voltou a falar, em seguida, o rei. Então o rei disse ao filho, disfarça e não é criado para a localidade com os irmãos do nosso próximo. Virgem Senhora do Belém, tornai tudo em bem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus, o poderoso, que faz o Filho e o Espírito Santo. Amém. Mais um pouco da paróquia, nossa porra. Política, economia, variedade, fatos global. O jornalismo em tempo real. Tudo que você precisa saber de Itapipa, região do Brasil. Agora no Alô Notícia. Alô Notícia. Alô Notícia. Alô Notícia. A informação que você vê. Produção Aloysio Matias. Na manhã desta quarta-feira, dia 17 de agosto, no auditório do Centro Administrativo, prefeito Hermes Bonzolini, reunião ordinária da Câmara Temática de Legislação.